Oscar Bravo no Salão Uno Uno, no Corte Frequência Livre. Um bom dia. Bom dia, Zulu 4207, Centro da Mãe, que autorização para Rio de Janeiro, São Simão, de Golteiro, né, velho? Azul 4207. Bom dia, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, Upper Zulu 10 Aerovia. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Elveda Bridge. Controle 120, decimal 80, transponder 5062. Autorizado Rio de Janeiro, São Simão, nível 360, pelo uniforme Zulu 10, decola da 10. Curva direita após decolagem, chega da Elveda Bridge, 208 controle, 5062, transponder Azul 4207. 4207 da Azul, chama o pushback, acionamento. Camaraca no pronto, ponte 1, Azul 4207. Entendi. 260 para o táxi, 127 a bordo, 310, alterna Fortaleza. Bono 260, táxi autorizado, pote 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 3. Índia e Alfa, ponto de espera 18,6, confirme? Ponto de espera vai chamar 118, decimal 95. 295, 260. Olha, pessoal, 20, pronto. Pastor 20, táxi autorizado até o hotel. Quando no ponto de espera do hotel, torre 18,95. Até o hotel, acima a torre, pastor 20. Localizador, 19250. Flete aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 95, obrigado. Salvador, bom dia, 19250, está estabilizado. 3 milhas de centro. 19250, mantém aproximação, repartição externo, trem checado. Repartição para o externo, voo 9250. Confirme para o controle. 1738, prossegue na descida. Positivo, desça para o nível 050. Informa o tráfego, posição de 11 horas, 3 milhas rumo noroeste, batendo 3 mil pés, helicóptero. Gente, desce para o 050, traz 3. Mike Eco Delta, curva à direita, proa 005. 9738, tráfego superado, desça para 2 mil pés, altímetro na 093, informe por seu localizador. Boa 9738. 2.000 pés no 093, comandado localizador, com 3.3.2. Passando externo, embaixo travado, boa 9.2.5.0. Boa 9.2.5.0, livre pouso, pistola 0, vento 0.9.0 graus, 1.6 nós. Livre pouso, 1.0, boa 9.2.5.0. Salvador, bom dia, Pastor 20, ponte de observação. Pastor 20, aguarde para o cruzamento, mantenha a posição. Mantenha a posição aguardando para o cruzamento, 20. 1260, visual com tráfego no final. Afirmo. Após passagem do tráfego, ele mantém o 10, ou 1260. Após tráfego na curta, ele mantém na 10, na 260. Mike Eco Delta, curva à direita, proa 060. Proa está autorizado a interceptar o localizador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, curva direita, proa 085, informe está o localizador. Mike Eco Delta. Autoriza o cruzamento, faixa 2-0. Pastor 2-0, autorizado cruzamento, mantenha o ponto de espera da Delta e chame solo em 121 decimal 9 para prosseguir o táxi. Cruza na Delta, chama solo. 19250, solo 18, solo 121 decimal 9, mantenha a posição esse da Alfa. 129, mantém esse da Alfa, voo na 250. Caralho, Delta. 19250, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette 11, 19250. Passou 2-0, pastor. Ponto espera da Delta. Solo, pastor 2-0. Pastor 2-0, da passagem aeronave da Gol, após ingressa na Alfa e me chama antes do taxi Juliette. Já passagem, já chamar essa Juliette, 2-0. Salvador, um bom dia, 1638, baixa travada LS, X-Ray Dono Zero. Gol 1738, livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 189. Livre pouso, 90, 1738. Contornar o pátio 1 no Índia e chama pronto, ponto espera, Dono Zero, torre 118, desse final 95. Direto do GDS, pátio 1 no Índia, vai chamar o ponto espera, Dono Zero, pátio 1 no 2. Gol 1260. Salvador Azul 4207 para o pushback e acionamento. A posição é 11. Solicita no pushback e deixa a aeronave um pouco atravessada na taxi de devido ao vento forte de cauda na partida do motor. Afirmativo, 4207 não vai aguardar, tendo na aeronave para sua retaguarda, aeronave da Força Aérea. Assim que ele livrar, autorizado o pushback acionamento, deixando a aeronave um pouco na Índia e chama pronto o táxi. Então, após a sua aeronave da Força Aérea, autorizado o pushback do 4207. Chama no táxi. Salvador, muito bom dia, 190, aliás, 1260. Passa agora 4000 para o 360. Contato radar, sub nível 390, perfil Puka. 390 Puka, o 210 vai morrer. Mike Eco Delta, Mike Eco Delta, desça para 2000 pés. Aguarde transferência de comunicações, Mike Eco Delta, ajuste no 013. Mike Paulo Salvador, bom dia, 3191. 3191, bom dia, Galeão autorizado, nível 380, aerovia Perdo Luno 0, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5074. Após a passagem do tráfego na sinal, a linha e mantém pista 10. Após a passagem do tráfego, vai manter na 10, controle 20. 3191. 3191, no cotejamento correto, chama para estiver estacionamento. Obrigado. Espera da papá. No 738, solo 23, solo 121, décimo 9, ligando à direita. Bom dia. 219, bom dia, 738. Solo, sábado, bom dia, bom 738, bom. Bom, 738, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Aqui com Delta, complete a aproximação, chame 2895, bom pouso. Mike com Delta, controle Salvador. Aqui com Delta, controle Salvador. Delta, sim. Complete a aproximação, chame 2895, bom pouso. Pastor 20, decola os 25, controle 120, décima 8, bom dia. 1208, bom dia. Mantém nível 085, entendido 1408, estimado de pouso. O Mike Eco Delta, vai. Qual será o procedimento? O Mike Eco Delta vai abortar. Arremeter para pilão 7 com circuito direito. Afirmativo, Mike Eco Delta. Reporte na DA arremetendo. E após a DA vai curvar a direita, Mike Eco Delta. Afirmativo, reportará na DA para arremeter no Delta. 180 no texto da pastor 20. Uno 260, passa nível 160, chame o centro Recife, frequência 12545, alternando 2685. Voe proa do Romeu Fox, é nós, 1260. Voo na proa do 18, chamando Recife em 2545, 2685, gol 1260. Muito bom dia, até uma próxima. ponto de espera da 190, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 0013. Bom dia, 3, 9, 3, 9. Dois, confirmando, né? 05, por 7, 2, né? Sim, Martinho, 05. Tipo 54 no 4, isso para 2000 pés, forma no curso localizador 54 no 4. Pressionando para 2000, prontidão na 54 no 4. Duna 154 no 4. Mantenha a chegada, 54 no 4. Mantenha a chegada. Estou em Salvador, bom dia, azul 4207, ponto de espera da 190, pronto. Azul 4207, a linha e mantém na 190. A linha mantém a 190, azul 4207. De autorização do centro Recife. Estou aguardando, passou 20. One, 35220, Skunk Ident, clear my arrival, down to flight level 050. You are flying direct to Itap, descent to 050. Azul 4207, livre decolagem, vento 1900 graus, 17 nós. Livre decolagem, vento 1900, azul 4207. Salvador, boa tarde, bom dia, o T3895, tem informação Mike para Guarulhos. T3895, bom dia, Guarulhos autorizado, 340, aerovia, servidão 16, decola da 10, curva direita da Euler da Bridge, controle 1208, acima 5071. Firme o nível, transponder, por favor. 5071. Autorizado? 340. Sente autorizado nível 340, desvia Eperzulu 16, saída da El Leda Bridge, controle 1208, transponder 5078 para o 3895. 3895, transponder 5071. 5071, grato. 3895, chama o pushback acionamento. Tomará. Controle 208, tanto 4207. Bom dia, web 6740, identifique chegada Mari, desça para o 060, interrupção para 250 nós. Controle de Salvador, bom dia, azul 4207, decolada da El, cruzou em 500 para o 360. Bom dia, azul 4207, contato radar, perfeita saída, sou para o 360. Sobe 360, azul 4207. Pastor 2-0, qual seria ideal para Guanabí? Autorizado, está presente Guanabí, Pastor 2-0. É presente direto Guanabí, Pastor 2-0. Graças. Poste alinhado na... Aguarde o Michael meu Golfo. Mantenha o ponto de espera. O Mike Eco Delta, livre pouso 197. Vento 090 graus, 149. Delta. Prédio final, chame a torre 118, decimal 95. 295, boa. Torre Salvador, muito boa tarde. 35494, estabilizado de bloco. 5-4 no 4, mantenha aproximação, reporte passando externo, trem checado. Reportará, passando externo, trem checado, 5-4 no 4. O Mike Eco Delta... Falou 6-3, vai estacionar a parte 4, frequência livre. Bom dia. 6-2, 3-1-9-1. 3-1-9-1, autorizado, 6-2, chama táxi. Volta para o táxi, 6-1-9-1. Trip 5-2-2-0, clear the final ILS approach, down to 2000, Queen 8-1-0-1-3, report on localizer. 2000, clear aircraft approach, trip 5-2-2-0, is possible by direct Zuna? Zuna position, trip 5-2-2-0. Direct Zuna, trip 5-2-2-0. Vai bloquear o externo, baixado checado 5-4 no 4 da trip, foi LS. Trip 5-4 no 4, livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-5 nós. Livre pouso 1-0, 5-4 no 4 da trip. Salvador, Oceaneer 6255. Bom dia, Oceaneer 6255, identifique, chega da mar e desça para o nível 060. Identificou, deixando para o 060, perdeu o contato com o centro de aqui. Com o meu Golf, tráfego na sinal, já na curta sinal da 10, aguarde a autorização para decolagem, Michael, meu Golf. Boa tarde, Azul 4082, chegada a Mari, identifique, desça para o nível 070. Cara, 128, décima 8. 260, até 1282, graças. Webjet 6720, desça para 3000, Azul Sima 093. Sim, 6740. 3895 na posição 03. 3895, portão 03, autorizado, chama táxi. Autorizado, fala táxi. mantenha 280. O Mike Romeo Golf tem livre decolagem, vento 090 graus, 14 nós. Papa Romeu, Mike e Romeu Golf, contato radar decolado, suba para o 430, Célia da El. 430, Célia da El. Azul 4207, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. Recife 1325, Azul 4207, boa. Bomba 138, clearance on ground 121.9. Nine for one, it's called Kaitent, clear, my arrival down to flight level 050. Frequency on tower frequency, Bomba 13. Azul 4082, seu número 4 para aproximação, reduza para 2309. Reduzindo 4082, 2309. Objeto 6740, está autorizado a final do procedimento, vai seguir Alfa Tango 72, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000, informa no localizador o Webjet 6740. Whiskey 1, departure on 10, left turn, Lima, Oscar, Tango, Alfa Romeo. Departure control 120, decimal A, Cock 5066. Brazil Air Force 59, 4-1, radio contact, 73 miles, Salvador. 090. Localize 35220. 5220, complete the final, contact tower and 118.95, have a nice day. 118.95, good day. Oceania 6225, estação vetor para sequenciamento, mantenha a presença proa, desça para 3000 pés, ajuste padrão. Mantendo a proa, até 3000, ajuste a padrão, 6251. Azul 4082, está reautorizado, descida para 4000 pés, ajuste 1093, reduza para 2109.